Eu tô 3859 30 decolada pista 10, vento de 150 graus com 04 nós, ajuste no 0 no 6. Decolagem 3859. Bom dia, TAM 3304, ponto de espera pronto. Positivo, 3304 inicialmente mantém o ponto de espera. Se dá separação em relação ao tráfego que acaba de decolar, com a mesma saída. Sim, 3304. Aciona a chama para o táxi, Alfa. Para o táxi, acionado para o táxi, 02 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, zona da Delta. Positivo, vou chamar para ingresso na pista 17 em Jamaica. Aí está o táxi chamada para ingresso 17, Alfa. Só 3859, decolado 28, chama controle em 119.35, bom. 935, bom dia. Olha, bom dia, TAM 3859, já colou na sexta. 3859, contato radar, vigilância, subiu, mantenha nível 36. Ao 36, 3859. Solo Salvador, é o TAM 9411. Autorização, Galeão 36. 9411, aguarde a coordenação, altimetria no 0 no 6. Afirmativo, a saída na prefeitura da El. Da El, transição Bless. Nossa, escuta, obrigado. Pista 10, informe recepção. Tomarei estabilizado no ILS, ok? Pista operando em toda a suspensão. De repouso no 03602. Agora na curtíssima final, ingresso via Bravo, ali mantém, prepare-se para decolagem imediata, 5 atualizado. Próximo tráfego para pouso agora aproximadamente 8 milhas. Sete posto 09 da companhia, ali mantém, pistão no 0, TAM 3304. 982, 1.8 milhas do marcador externo, contra embaixo. Nós estamos autorizados a MS, informe visual com a pista, 982. Agora visual com a pista, igual 982. Minha meta 2118,5, bom ponto. 1835, obrigado. Gol 9, correção, gol 6726, está autorizado a descida 150, permanece na frente. Web 6726, Recife. Isso, Libra na Eco 1219. Eco 219, 3602, obrigado. Então, 3304, vento de 170 graus com 05 nós, ajuste no 0 no 6, sem decolagem autorizada da pista no 0. Além de decolar a pista no 0, TAN 3304. 602, Ivana Eco para o táxi. Autorizado, via Alfa e Juliette para o portão 5, TAN 3602. Alfa Juliette 5, TAN 3602. Paulo Salvador, bom dia, TAN 3454, informação Papá para Recife, nível 330, autorização. Aguarde a cópia, o altímetro no 0 no 6, 3454. Não, 50 aguardando, TAN 3454. Lima, Rondal, obrigado. Torre, gol 982, bom dia. Bom dia, guarda pista livre, 180 graus com 05 nós, ajuste no 0 no 6, pista no 0 operando em toda a extensão. Ok, muito obrigado, aguardo pista livre, gol 982. Puta 3663, 4, 3 milhas, de Salvador, relação à torre de Pagais, o Puta 3663, subindo a 3400. Uno, pronto para cópia. Afirmativo, senhor, prosseguindo a sua escuta. Avianca 6311, autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, pela rota Peruísque 58, decola da pista no 0, curva direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 1 no 9, decimal 35, torre 1 no 86, acione 5065. 3663, Recife. Bom dia, TAN 3304. Dedicação pro ADTAP 2000 pés, 1096, sem exceções, o IFRET 6726. O TAN 9411, copiando. Prossiga. TAN 9411, autorizado Salvador Galeão. Nível 360, pela rota Upper Zulu 14. Decola da pista 10, curva direita. Saída Dael, transição Bless. Controle 119, decimal 35. Torre 1186. Acione 5063. Automativo, autorizou 360, Upper Zulu 14. Decola da 10, curva direita após a decolagem Dael Bless. Controle 19 decimal 355063 no transpondero TAN 941. Correto, chame para acionamento 941. Embora, obrigado. O TAN 3454, copia. Matheus, prossiga. 3454, autorizado Recife, nível 330, pela rota Upper Whisky 58, decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Li. Controle 119 decimal 35, torre 1186, acione 5067. Paulo Salvador, bom dia, 1982, livrou. 982, taxi via Alfa, chame para ingressar na Juliette. Via Alfa, chamaremos para ingressar na Juliette, 982. Puta 4, autoridade Recife, nível 330, veio para 58, decolando da pista no 0, curva na esquerda, no perfil da PUC, Aracaju, chamando o controle 11935. Transponder 5067, altão 3454. A torre opera em 186. Correto, chame para acionar 3454. Ah, sim, quando pronto, chamará altão 3454. Paulo, bom dia, TAN 3733. 3733, bom dia, aguarde coordenação para São Paulo, altímetro no 0 no 6. Obrigado, na escuta. O 3354, 430, nível de voo 370 está disponível nesse momento, devido ao tráfego 12 horas, 23 milhas, no posto tráfego 93, agora quanto é 32? Mais 3530. O voo 10 não faz sinal, centro. Colou aos 37, controle 1935, bom voo. Ai, que alto. Controle Salvador de Índia, Mike Alpha. Índia, Mike Alpha, mantendo saída Gome, aliás, saída Muma, aguardando o serviço do radar. Mike. Alfa para ingresso com a Juliette, voo 982. Autorizado para o portão 3 via Índia. Prossiga em frente via Índia 3. Via Índia para 3, 982. Alfa, você no 5007, Alfa Charlie normal? Agora, 5007. Alfa, agora para contar o radar em vigilância. Ah, que Alfa. O Romeu, aqui se torna foi estimado para eu, desvide Bozo. Prezado. Intercepte a 320 de Salvador, onde é Mike Alfa? Mike Alfa. Mike Alfa, informe a ideal de afastamento. Ideal de afastamento, agora o momento. 296. Lima Eco Romeu. Reporte eu, desalterne Brasil, não deixar dois. Está muito congestionada, a gente possível iremos pagar. Sente. 260 chamar o centro. Sente, mantendo o 390 vigilância, minha hora é bem. Pro de mar, aguarde mar, para descer o terreno. Quanto eu? Portanto, 3733, pronto para a cota. Voo 9201, acionar a ideia, contato radar, 58 milhas, sudoeste de Ilhéus, foi uma linha 340 restrito. Voador, portanto, 3733. 3733, aguarde mais um minuto a cópia da autorização. Então, pronto para pushback. Cliente. Utilizado localizador, Webjet 1725. O centro Recife 128.8, alterna 126.4. Recife 288, alterna 264, bom dia, tá 3304. Decola da pista 10. Após curva direita, saída Gole, transição Gonza, controle Salvador 119.35, torre 118.6. Acione 5070. Tram 3733, autorizado São Paulo, nível 360, conforme, nível 58. Decola da 10, direita, Gole Gonza, 1935, controle, 186, torre e 5070, transponder, 3733. Confirmando 3733, autorizado pushback acionamento no 9, reporte para o táxi. Autorizado, obrigado. Acionamento, são 3454, portão 6. Autorizado, chame para o táxi, 3454. Iniciando o pushback, acionamento, chamada para o táxi, então 3454. Na 025, aguarde. Gol 1923. Tenta resistir. Gol 1923. Para direto. Botão Índia Mike Alves. Está autorizado radial 296, direto Sierra November Mike Charlie. Mike Alves. Tango Kilo Eco Novembro, prossiga. Falando de Sierra Novembro, mais Eco para Sierra Bravo Lima Eco, depois está curvando pela direita. Cliente Papatango Índia Mike Eco, acione 0173. É 0137, Kilo Eco November, acione. Mike Bravo, pela informação está mantendo 065. Poderia confirmar se estimado de pista, estimado de coisa? Na Sierra November, Bravo Romeu, Barreiras, confere? Gente, a atitude está mantendo. Está autorizado iniciar o seu pushback no 8. Informe quando estiver pronto para o táxi. 9491. O 9491, afirmativo, está no 10. Se autorizado, eu efetuo simultâneo com o do 9. Autorizado, informe para o táxi. Gente, obrigado. De milhas, fazendo sobrevoo no corredor forte, mantendo 1000 pés. É um tráfego de pequeno porte. Informe visual com tráfego. Afirmo, está na minha escuta o tráfego. Estou atendendo, estou cruzando 700 pés, ok? Vou atender para 500. Gente, quilo é com 90. Papatango Alfa, Vitor Juliette. Informa o tráfego 12 horas, 9.5 milhas, passando 700 pés para 1500 pés. Tráfego de pequeno porte, é um Charlie 310 e está rumo oposto, corredor forte. Aqui foi rápido, rumo oposto, corredor forte, a frente do Sudeste, está fazendo 1000 pés. Positivo, autorizado pouso, 180 graus com 04 nós, 2016 no ajuste, e está operando sua suspensão. Aguarde para autorização. 3454, autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera 118 decimal 6. Via Juliette Alfa, ponto de espera 118.6, então 3454. Quilo Eco November, está autorizado a presente para 295, direto Lençóis. 295, direto para Fruto Lençóis, November. Qual é a atitude que está mantendo? Eco, Eco November. O Eco November já vai cruzando 2 e 100, senhora. Atenção para o 085. O controle copiou, quilo Eco November? Copiado, Papatão. Quilo Eco November. Informe estimado de pouso para o destino. Estima pouso em Lençóis aos 1400. Tente no 400, estimado de pouso. Meia no solo aos 48, a Libra na Fox, chama 121-9. A Libra na Fox, 1219, 76726. Ao Salvador, bom dia, o Evidente 6726, livrou na sua escuta. 6726, táxi via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette, o Evidente 6726. 94 no 1, autorizado o táxi seguindo o tráfego da companhia e no ponto de espera 118-6. Segue o tráfego 18-6, 94 no 1. Na piscina 03454. 3733 para o táxi com 153 a bordo, 4 horas, Galeão. Autorizado o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera 118-633. Juliette Alfa 18-6, obrigado. 9 para Porto Seguro, mantém a nível 090. O tráfego encontra-se agora na radial 260, 98 milhas de Porto Seguro. Roberto, tem contato com o centro. 00, 1400. Gente, 1400, Papatango Índia, Mike Alfa. Mike Alfa. Milhas, o mesmo rumo, tráfego. Segundo Airbus, após prossiga via Juliette para o portão 2. Ok, da passagem ao segundo tráfego da TAM, segue Juliette, portão 2, Webjet 6726. Meu Fox Golf, mantenha o 085 aguarde. TAM 3896 Recife. Bom dia. Solicito estacionamento da posição posterior pushback. Autorizado, chame para o push 6319. Botar a push, Avianca, Brasil 6319, um grato. Dan 3454, contato radar na decolagem, suba ao nível 330 no perfil da saída Puca, transforma Aracaju. 330 para Aracaju, 3454. Aguarda para a descida, mantém o 085. 180 graus com meia dúzia de nós. Autorizado a decolagem, 190, 3733 até. Charlie Tango Alfa, pronto para cópia. Charlie Tango Alfa autorizado para Porto Seguro, o nível de voo 280, pela rota Upper Whiskey 50. Decola da pista 17, após a decolagem curva direita, saída da Elton, exceção de Ner. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5077. A saída é Dael, transição de Ner. Dael de Ner, chame para acionamento, Charlie Tango Alfa. 340, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1397. Gol 1397, bom dia, aguarde autorização para Ilhéus, altímetro no 06. 06. Salvador, Avianca Brasil 6311 para o pushback agora, está no número 1. Autorizado, chame para o táxi 6311. Voltará a táxi, Avianca Brasil 6311 3733, decolou 54, chama controle em 119.35, bom voo. 935, boa. Gol no 014, assim, desde a praça de hoje. Informe em condições de descer ao nível 330, por gentileza. Desci o Golem. Livre agora o nível de voo 390 para o 330. Qual o limite dessa proa? Será um cruzão no nível 340 e deve reassumir proa mais. 60, gole Gonza. Controle Salvador em 119.35, torre 1186. Acione 5104. Está bem se mantém 150. E ao cruzar o 34 reassuma mais. Chamará. Salvador, muito bom dia. É o Papa Tango, Bravo X-Ray, Foxtrot, sentindo a informação, Papá. Bravo X-Ray, Foxtrot, prossiga. Positivo. Tan 941, 30 decolada pista 10. Vento agora de 180 com 07. Tá iniciando 9401. Gente, conseguimos ser estimado de Aruba e ser estimado de Espírito. E toque arremetido aí, Vera Cruz. Decola da pista 17 com curva direita, manterá 1000 pés no corredor axé. Controle Salvador em 119.35, torre 1186. Acione o código 0120. Autorizado, voo local, TGL em Vera Cruz. Decola da 17, curva direita, corredor axé, 1000 pés. Controle em 119.35, torre 118.60. Estamos respondendo em 0120, grau X-ray Foxtrot. Protejamento correto para acionar 118.6, Bravo X-ray Fox. 118.6 para acionar Bravo X-ray Fox. 1288.264, grato. Ocha mais Quebec, aguarde instante. Informa o Ocha mais Quebec. Informa o tráfego de Comanda Turba para Serra Brava mais Tango. Passar 32 João Meu, categoria leve, mantendo 085. Tráfego agora se encontra na radial 30043 milhas, noroeste de Porto Seguro. Na proa da rotatória. Sim, Papa Tango Alfa, Vitor Juliette. Para ingresso no circuito de tráfego, chame Torre 1-8, decimal 6, Alfa Vitor Juliette.